bola disso parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, parece que bebe, treinando com peso de concreto, contratado pra limpar o seu dejeto. Semi-analfabeto nos arranjos do mundo, bailo no estilo e ainda confundo. Ainda não riscaram a palavra vagabundo, desenrolo sobre autonomia no submundo. No escasso com a elite do atraso, chega suave, já cobri seu atraso. O cachorro comeu a erva no vaso, tipo leão da montanha, se der merda vaso. Não existe ideia certa sem a parte chata. Não conta tudo, porque tudo é bravata. Se vier de causada, arrebata. O rap não tem efeito da serenata. Você parece que não sei, diz tanta coisa que eu vou te contar. Olha pensando bem, cala-te boca. E tudo e tal, e coisa e louça, sempre a mesma lenga-lenga, mesma trans, mesmo chance. E só se tá, se tá louco, fica só naquele. Observa o rasgo feito pelo anjo caído. Pode ter veneno naquele cozido. Só veio a metade, deu aquele perdido. No traçado esperto e benzido. Quem toma água do homem preto? Qual é a carne fincada no espeto? Se nada acontecer, moro no coreto. Ativo pra não ficar obsoleto. Identifico o modo de pensar bantu. Acende e joga um gole pro santo. Iconoclasta não precisa de manto. Invisto na brecha por conta do encanto. Sobrevivente do grande cometa. Libero os escritos escondidos na gaveta. Sobrecarregando a caneta, comprando a erva por causa da gorjeta. Você parece que não sei, diz tanta coisa que eu vou te contar.